Essa música é pra você que tem uma coleção de ex. E pra cantar essa música especial, eu quero chamar duas pessoas especiais. Chega pra cá, Matheus Cauã! Oi! Eu sou o Paulo! Alô, os meninos! Jefferson Moraes! Alô, os meninos bons! Oi, gente, tudo bem com vocês? Coisa boa estar aqui, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E Jefinho? Tá bom? Sossegado. Oi, gente, tudo bem? Vamos cantar? Bora cantar? Bora! Vamos, porque essa música é boa demais! É sucesso, hein? Vamos embora. Olha ela se arrumando outra vez, mas dessa vez não é pra ele nem pra ninguém. Pra ninguém. A vida dela é uma coleção de ex. Tantas decepções, viveu tantas paixões que não fizeram bem. Ela quer ser feliz também, mas tá cansada a contar. Tá decidida a nunca mais amar. Diz que tá segura, mas a história não muda. Qualquer olhar penetrante já comete outra loucura. E hoje ela vai sair, alguém vai chegar, vai chamar ela pra dançar um gole. Três palavras, ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. E vai sair, alguém vai chegar, vai chamar ela pra dançar um gole. Três palavras, ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. Não valeu a pena se arrumar. Jefferson Moraes! Matheus Cauã! Jefferson Moraes! São Paulo! Neto Chefe! Mas tá cansada e como tá? Tá decidida a nunca mais amar. Diz que tá segura, mas a história não muda. Qualquer olhar penetrante já comete outra loucura. Hoje ela vai sair, alguém vai chegar, vai chamar ela pra dançar um gole. Três palavras, ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas o amor é eterno com prazo de validade pra acabar. E vai sair, alguém vai chegar, vai chamar ela pra dançar um gole. Três palavras, ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas o amor eterno com prazo de validade pra acabar. E não valeu a pena se arrumar. Oh, oh, oh. E não valeu a pena se arrumar. Jefferson Moraes, Matheus e Cauã. E não valeu a pena se arrumar. Matheus Cauã! Quem gostou, joga a mão lá em cima, babarum! Música linda. Obrigado, Jefinho.